R$ 60 de excesso de bagagem. Cerveja genérica. Matias esquece chapéu no avião. Duvel. Mais. Sazon Dupont. Matias esquece mochila no café chaf. E o UOL compra adaptador de XLR DMX. Taras Bulba. Dark System. Veste malho tripel. Zinebia. E o UOL acorda Matias, vomitando. Matias quase esquece sua guitarra no trem Bruxelas Gant. E o UOL esquece em Bruxelas bateria do laptop e adaptador de tomada. Matias compra hub USB para o UOL. E o UOL esqueceu no Brasil hub USB. Ramender maravilhoso. Filhos portugueses médios vezes 2. JP Factor increased by eating a waffle Mets no agro. Grutando. Matias esquece celular novo em Gantt. Matias e o UOL esquecem de comprar parmesão e usam um comté de 3 anos no molho bolonhesa. Chimay tripel. Monets vezes 2. Rochefort. Matias esquece chapéu e chale no apartamento. Lef Brunner, Cinei Brunner, Duvel, Cinei Blonde, Charlemagne Tripel. Matias esquece cartão de banco na máquina de retirar dinheiro. E o UOL esquece queijo feta para o cuscuz. Blanche de Rainaud, veste malho do Bel. E o UOL sai sozinho e se perde. Vedette. E o UOL sai sozinho na direção contrária e se perde. Sazon Dupont, Triple Carmelier, Stuterin. E o UOL tem a brilhante ideia de um filme para acabar com todos os seus amigos e sua própria reputação e reporta essa ideia a Matias como a ideia mais genial que ele já teve hoje. Orval vezes 2. Greenberg em Dubel. E o UOL perde Gorky Cachecol. Chimay Tripel. Uden Drag. Estaminé. Sazon Dupont vezes 3. E o UOL tem outra ideia mais genial que ele já teve hoje. Cantar durante o sexo. Pede sugestões de canções. Imagina cantar o início da Quinta de Mago. Matias esquece de devolver Arduino para Roel. Orval. Matias esquece que esqueceu cabos no Bailock em Gantt. Matias esquece o nome de rua do Exit. Vinho italiano muito bom. Matias esquece de adquirir croissant e papel higiênico. Sanfoyão, chimé e rótulo vermelho. Iwao acha seu cachecol igual. Iwao se perde na floresta de sonhos. Shimai rótulo azul. Enami. Lachouf vezes 3. Matias esquece fonte de seu laptop na casa de Geraldine. Femme Fatale, Rochefort, 8. Matias e Iwao esquecem programa com logo Música Minas. Diário Belga. Maio de 2014.